namorada, se tu se agarra com véio e garanto, não falta nada. Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão. Simbora beber um véia dentro do meu caminhão. Ela ficou chapada, ela ficou chapada, hein? O rabetão desse jeito vai se acabar. Ela ficou chapada, ela ficou chapada, hein? Pina do rabetão desse jeito vai se acabar. Ela ficou chapada, ela ficou chapada, hein? Pina do rabetão desse jeito vai se acabar. Ela ficou chapada, ela ficou chapada, hein? Pina desse jeito vai se acabar. Ela ficou chapada.